Atenção amantes da música sertaneja. Você esperou. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos. Se um precisa, o outro consola. Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores. Baú Sertanejo. Olá moçada, estamos chegando por aqui na sua segundona, abençoada por Deus, com mais um Baú Sertanejo aqui no seu rádio. Bom demais em ter você em nossa companhia, ter você aí do outro lado ouvindo aqui a nossa rádio. Hoje super, super segundona. Você sabe, né? Segunda-feira é Dia Nacional da Preguiça, não é? Pois é, mas aqui não tem preguiça não. Aqui a gente começa já trazendo muita moda para alegrar você e trazer um alto astral no seu dia. Olha, tem para você agora aqui o Odair Cardoso. A música Vem Morar Comigo. Na sequência, tem João Paulo e Daniel para recordar. Grande sucesso a música No Mesmo Lugar. As melhores canções tocam a partir de agora no Baú Sertanejo. Tem um céu bonito que é pra gente ver. Uma noite escura pra você brilhar. Uma casa simples de porta e janela, onde eu sonho e vejo você dentro dela. Tem um vento que chega não sei de onde, trazendo seu cheiro é como te abraçar. Um silêncio que fala de um coração, que divide a cama com a solidão, guardado num peito louco pra te amar. Vem morar comigo, vem. Vem sonhar comigo, vem. Tem um sabiá que aprendeu a cantar só pra te acordar, meu bem. Vem morar comigo, vem. Vem sonhar comigo, vem. Que esse sonho é seu, esse mundo é seu. Vem morar comigo, vem. Rede balançando, flores no jardim, a vida perfumando. Tem uma lareira pra espantar o frio e o meu corpo quente pro seu arrepio. Tem uma viola pra cantar os versos que eu fiz namorando seu olhar brejeiro. Vou cantar nas noites de luar de prata, a mulher que amo fazer serenata. Se vier morar com esse violeiro, vem morar comigo, vem. Vem sonhar comigo, vem. Tem um sabiá que aprendeu a cantar só pra te acordar, meu bem. Vem morar comigo, vem. Vem sonhar comigo, vem. Comigo vem, vem morar comigo, vem, vem sonhar comigo, vem. Tem um sabiá que aprendeu a cantar só pra te acordar, meu bem. Vem morar comigo, vem, vem sonhar comigo, vem. Baú Sertanejo. Música. Nem mesmo outro rosto bonito me faz te esquecer. Nem mesmo o sabor de outra boca te substitui. Nem mesmo o melhor dos momentos nos braços de alguém fará com que eu seja outra vez o mesmo que fui. A vida tem horas difíceis pra gente passar, pedaços quase impossíveis pra se entender. Porque uma coisa estranha marcou nosso fim. Um cara qualquer foi tirada de mim. Se nem mesmo Deus me tirou de você. Me sinto pregado em você, que já é minha cruz. Nem mesmo com mil orações consegui me livrar. Você se livrou facilmente e saiu por aí. Eu saio, porém eu me sinto no mesmo lugar. A vida tem horas difíceis pra gente passar, pedaços quase impossíveis pra se entender. Porque uma coisa estranha marcou nosso fim. Um cara qualquer foi tirá-la de mim. Se nem mesmo Deus me tirou de você. De você. As melhores. Baú Sertanejo. Esta será minha última canção que fiz com o coração pro meu querido bem. Jamais pensei que eu iria sofrer quando decidi abandonar você. Hoje me perdi nesta solidão. Me perdoe, querida, por eu agir assim. Se lembrar de mim, faça oração. Não sei se estou vivo ou estou morrendo, pagando pecado de minha ingratidão. Esta será minha última canção que fiz com o coração pro meu querido bem. Jamais pensei que eu iria sofrer quando decidi abandonar você. Hoje me perdi nesta solidão. Que pena, querida, tudo teve fim. Se lembrar de mim.

você não quer? Responda se puder. Quem é que liga no meio da noite? Diz que está sozinha. Quem é que nos meus braços fala que é só minha? E chora de emoção na hora do prazer. Por que será que você não assume que eu sou seu homem? Melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Passou. Canalhas, ladrões e covardes não têm piedade do trabalhador. São bestas humanas da terra, isso é o que ferra com a classe doutor. São sempre bastante escolados, olá deputado, falo com o senhor. Mamãe desde sempre dizia, você nunca pegue o que não é seu. Porém, ser honesto hoje em dia está fora de moda, o que aconteceu? O povo é sempre otário, conto do vigário já não caiu mais. O golpe vem sempre de cima, eles rebaixaram as simples marginais. Gente sempre sorridente, pra terno e gravata. Seu gatuno lhe faz um favor, seu voto e louvor ele já engata. Meu Deus, a cidadania, qualquer ninharia leva e a mata. Orgulho só vejo na Copa, só vejo derrota nessa sorte ingrata. Eu sei tem político honesto, fazendo de tudo para trabalhar, nadando contra a correnteza, fazendo proeza para se segurar. São como agulhas mas no palheiro, dentro de um milheiro, é difícil de achar. São poucos dali que eu me orgulho e merecem respeito por estarem lá. Eu sou caprichoso, nenhuma empreitada me bota no chão. Mas ver tanta sujeira em Brasília é o que entristece o meu coração. Por isso eu pego pesado, já estou engasgado com tanto ladrão. Se é de um tapa que vocês precisam, não passem vontade, aqui vai minha mão. Se é de um tapa que vocês precisam, não passem vontade, aqui vai minha mão. Baú Sertaneja. Por você não tem jeito, não dá mais pra esconder. Sem querer eu brigo. Já tentei por várias vezes me conter, disfarçar que eu não ligo pra você, mas como eu ligo? Eu não posso ver você beijar alguém, chamar os seus amigos de meu bem, não admito. Tenho até ciúme desta tua sombra, se sair quero saber por onde anda. Se não eu brigo, fico de mal, fico de mal. Brigo contigo, mas afinal eu te peço, eu te imploro, fica comigo. Fico de mal, brigo contigo, mas afinal eu te peço, eu te imploro, fica comigo. Quando é você que atende o telefone? Quero logo saber qual é o nome de quem telefonou. Se eu percebo seu perfume diferente, eu exijo que me diga urgentemente quem te abraçou. Que ciúme do batom que você usa, o decote sensual da sua blusa, eu me embaraço. Quando vejo que pra mim você sorri, eu esqueço do ciúme doentio e te abraço. Fico de mal, brigo contigo, mas afinal eu te peço, eu te imploro, fica comigo. Fico de mal, brigo contigo, mas afinal eu te peço, eu te imploro, fica comigo. Fico de mal, brigo contigo. Abrimos juntos o nome dele, Marciano, fica comigo, ainda grupo Violado, Viola Enfeitiçada. Também tivemos o Bruno Marrone, Tem Nada a Ver. E ainda Valderinho e Misael, Onde a Saudade Mora. Daqui a pouquinho, após o intervalo, tem mais moda pra você. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado de volta na sua rádio. Seguindo com mais canções, tem Leandro e Leonardo, volume 5, lá de 1990, Só Fazendo Amor. Na sequência, Jean Paulo e Michel, de 2009, Eu Bebo Por Ela. Quando nós nos conhecemos, começamos a namorar. Não demorou muito tempo para a gente se amarrar. Se eu queria, ela queria, era só foi ficando diferente, veja hoje como está. Se eu chego às 20 horas, ela vem me perguntar. Já passa da meia-noite, eu espero pra jantar. Eu cansado do serviço, ela nem deixa eu falar. Eu não sei onde ela acha tanto nome pra xingar. De repente ela grita e começa a dizer: conta lá pros seus amigos que são tudo pra você. Essa turma de malandro, todo mundo é vagabundo. Os seus parentes não prestam, ela acaba com meu mundo. Já não sei o que fazer, vai aqui o meu protesto. É só fazendo o amor que ela diz que ainda presto. Às 20 horas ela vem me perguntar. Já passa da meia-noite, eu espero pra jantar. Eu cansado do serviço, ela nem deixa eu falar. Eu não sei onde ela acha tanto nome pra xingar. De repente ela grita e começa a dizer: volta lá pros seus amigos que são tudo pra você. Essa turma de malandro, todo mundo é vagabundo. Os seus parentes não prestam, ela acaba com meu mundo. Já não sei o que fazer, vai aqui o meu protesto. É só fazendo amor que ela diz que ainda presto. É só fazendo amor que ela diz que ainda presto. É só fazendo amor que ela diz que ainda presto. Baú Sertanejo, Baú Sertanejo. Ih, cadê a palminha? Vamos pra cima assim, ó. Tchau, tchau. De saudade dela, tô bebendo todas, todas pra esquecer. Meu Deus, a minha vida sem ela não é vida, vou esquecer. Nesta solidão, meu pobre coração não aguenta mais sofrer. Já me tive pela jaca, todo mato sem cachorro, de tanto beber e chorar de amor. Se eu bebo é por ela, se eu choro é por ela. Eu tô machucado, desesperado e louco por ela. Se eu bebo é por ela, se eu choro é por ela. Se eu não ficar com amor e a culpa é dela. Seu bebo é por ela, seu choro é por ela. Eu tô machucado, desesperado e louco por ela. Seu bebo é por ela, seu choro é por ela. Se eu não ficar com ela, dá amor de amor e a culpa é dela. Saudade dela, tô bebendo todas, todas pra esquecer. Meu Deus, a minha vida sem ela não é vida, vou enlouquecer.

fazendo essa sanfona de um lado, que eu vou rasgando a garganta do outro. Segura, Goiás! Verde é esperança, eu digo a verdade. Saí de Rio Verde com felicidade. Viva Santa Helena, terra da bondade. Lá em Goiatuba eu fiz a amizade. Buriti Alegre tem gado à vontade. E de Panamá eu fui a Trindade. Em Piracanjuba eu deixei saudade. Segue pra Morrinhos, sua linda cidade. Ah, Morrinhos, essa é uma das lindas cidades do estado de Goiás. Deixa comigo. Saí pra Séries, depois pra Nautina. Passei em umas também cristalina. E de Hidrolândia fui a Ponta Lina. Fui a Caldas Novas pela Medicina. Moro em Itumbiara, divisa de Minas. Alô, Itumbiara! Alô, em umas cristalina e Hidrolândia. Um abraço a todo o povo de Caldas Novas. Deixa comigo. Cidade de Anápolis, gostei demais. E em Catalão, terra dos meus pais. Formosa e Silvânia, bonitas iguais. O meu Goiás velho, não me esqueço mais. Capital antiga dos tempos atrás. Hoje é Goiânia, flor das capitais. Ordem e progresso, Brasília nos traz. Coração da pátria está em Goiás. Baú Sertaneja. Meu coração não mede esforços pra te encontrar. Eu busco no céu por sinais que levem a você. Seu beijo pode me salvar do silêncio de não ouvir a sua voz. É loucura seguir sem você, não consigo parar de pensar em nós. Mesmo tão longe de mim, eu sinto as batidas do seu coração. Mesmo não estando aqui, eu sei que ainda pensa em mim. Alguma coisa me diz que a qualquer hora a gente vai se esbarrar. E aquele beijo gostoso vai abrir o tempo e um novo sol vai brilhar. Vem cantar com a gente, nossos amigos Israel e Rodolfo. Vamos nessa, Henrique Hernani. Seu beijo pode me salvar do silêncio de não ouvir a sua voz. É loucura seguir sem você, não consigo parar de pensar em nós. Mesmo tão longe de mim, eu sinto as batidas do seu coração. Mesmo não estando aqui, eu sei que ainda pensa em mim. Alguma coisa me diz que a qualquer hora a gente vai se esbarrar. E aquele beijo gostoso vai abrir o tempo. Mesmo tão longe de mim, eu sinto as batidas do seu coração. Mesmo não estando aqui, eu sei que ainda pensa em mim. Alguma coisa me diz que a qualquer hora a gente vai se esbarrar. E aquele beijo gostoso vai abrir o tempo e um novo sol vai brilhar. Vai brilhar. E um novo sol vai brilhar. E um novo sol. E um novo sol.

Baú Sertanejo. Baú Sertanejo. A saudade dói, corrói, deixa cicatriz, te faz prisioneiro nas garras da solidão. Você corre o risco de nunca mais ser feliz quando ela chega e mora em seu coração. A saudade é uma avalanche de sofrimento, se for do tamanho dessa que eu trago no peito. Se prepare, não é fácil segurar. E se você vacilar, vira paixão e não tem jeito. Infelizmente essa saudade é assim, tortura que não tem fim, mais amarga do que fel. Ela é cruel, perigosa e matadeira. Se você marca bobeira, ela te manda pro belelé. Esta saudade dói igual uma tijolada, cor de dente, unha encravada, igual coice de marroá. Esta saudade é mandinga, é coisa mandada, despacho de encruzilhada querendo me derrubar. A saudade é uma avalanche de sofrimento, se for do tamanho dessa que eu trago no peito. Se prepare, não é fácil segurar. E se você vacilar, vira paixão e não tem jeito. Infelizmente essa saudade é assim, tortura que não tem fim, mais amarga do que fel. Ela é cruel, perigosa e matadeira. Se você marca bobeira, ela te manda pro beleléu. Essa saudade dói igual uma tijolada, dor de dente, unha encravada, igual coice de marroá. Essa saudade é mandinga, é coisa mandada, despacho de encruzilhada querendo me derrubar. Esta saudade é mandinga, coisa mandada, despacho de encruzilhada querendo me derrubar. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Quando ela veio chegando de mansinho, foi fazendo um caminho dentro do meu coração. Soltei os bichos pra espantar essa bandida que chegou na minha vida como a própria tentação. Foi se espalhando com o vento feito brasa e tomou conta da casa com o fogo da paixão. E fez um ninho de amor na minha cama, e quem é que não ama quando encontra essa razão? O meu amor por essa moça é tão grande que um pouquinho só distante vira logo solidão. Mas uma música bonita me consola, e eu pego na viola e lhe dedico essa canção. O seu nome é saudade, morena. O seu nome é saudade. É como diz aquela música, que pena, que pena, morena. Que pena, que pena, que pena, morena. O amor é um imã que acontece de repente, que nos prende totalmente com uma forte atração.

Baú Sertanejo. Mato Grosso, passei a noite na estrada. Cheguei em Santa Fé do Sul, já era de madrugada. Seguindo pro rumo da ponte, avistei do outro lado a minha terra querida, Aparecida do Tabuado. Sua água, um dia tem que voltar. Cheguei no começo da ponte, meu coração disparou. Saudade de uma pessoa que quando parti chorou. Vontade de ver os amigos que deixei do outro lado, pegar o violão e cantar 60 dias apaixonado. Passe o tempo que passar, quem bebe da sua água, um dia tem que voltar. Matando a saudade e aumentando a paixão. Cheguei no momento certo, semana de festa do peão. Difícil quem vem aqui e não sai apaixonado. Se não é um grande amor, é a Aparecida do Tabuado. Quem bebe da sua água, um dia tem que voltar. Passe o tempo que passar, quem bebe da sua água, um dia tem que voltar. Everton e Guilherme, Destina Mato Grosso, Pedro, Paulo e Alex, Eu Voltei, Rio Negro Solimões, Tô Indo Embora, Teodoro Sampaio, Tapete da Sala e ainda Jean mais o Giovanni, Saudade Está Judiando. Daqui a pouquinho, tô de volta com você. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. Aqui é o nosso Baú Sertanejo, recordando os modão. Sempre as melhores. Tá chegando as últimas, tem Chitãozinho e Chororó. Pode ser pra valer. Depois tem Rirei Ronaldo pra acordar seu coração. Se você está aí sozinha em plena madrugada, que tal sairmos pra bater um papo e tomar um vinho? Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos. Se você perdeu seu amor e está magoada, por coincidência eu também gostei da pessoa. De repente no final da noite a gente acha um caminho. Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos. perdeu seu amor e está magoada. Por coincidência eu também gostei da pessoa errada. De repente no final da noite a gente acha um caminho. Estamos mesmo sozinhos. Estamos mesmo sozinhos. Se acaso isso acontecer, não fique de bobeira e venha me encontrar. Se rolar o clima, tudo que pintar pode ser pra valer. Se acaso isso acontecer, a gente se ama e sai da solidão. Quem sabe nos amando renasce a paixão do amor e o prazer. Se acaso isso acontecer, não fique de bobeira e venha me encontrar. Se rolar o clima, tudo que pintar pode ser pra valer. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Que eu te amo, só pra ver se consigo acordar o seu coração. Vou pintar as paredes e os muros, para-brisas de carro e o chão, só pra ver se consigo acordar o seu coração. Vou colar lambe-lambe nos postes por toda a cidade, espalhar folhetins pelos bares em cada estação. Vou mandar te chamar pelo rádio, nas revistas e televisão. Só pra ver se consigo acordar o seu coração. Sou aquele cara apaixonado, cego de amor, desesperado. Faço tudo pra chamar sua atenção. Sou aquele louco que te ama, faço mil loucuras, faço drama, só pra ver. Só pra ver se consigo acordar o seu coração. Vou colar lambe-lambe nos postes por toda a cidade, espalhar folhetins pelos bares em cada estação. Vou mandar te chamar pelo rádio, nas revistas e televisão. Só pra ver se consigo acordar o seu coração. Sou aquele cara apaixonado, cego de amor, desesperado. Faço tudo pra chamar sua atenção. Sou aquele louco que te ama, faço mil loucuras, faço drama, só pra ver. Só pra ver se consigo acordar o seu coração. Só pra ver se consigo acordar o seu coração. Baú Sertanejo. Baú Sertanejo. O quanto padece quem tem amor, talvez não faria o que faz agora. Quem te adora não tem valor, não vive. vivo sem ti. Sem ti não sei viver. Se eu perder seus beijos, juro, querida, que vou morrer. Vou sofrer por ti vou sofrer. Se for meu destino, apaixonado, quero morrer. Se tu soubesses o quanto padece quem tem amor, talvez não faria o que faz agora. Quem te adora não tem valor. Não vivo sem ti não sei viver. Se eu perder seus beijos, juro, querida, que vou morrer. Vou sofrer por ti vou sofrer. Se for meu destino, apaixonado, quero morrer. As melhores, Baú Sertanejo. Nossa paixão, brindo a todos que lutaram por nossa separação. A saudade hoje choro, tentar de novo imploro pela nossa união. Você que confiei foi tão falso comigo. Tantas vezes lhe chamei de amigo, te amava tanto e você me enganou. Não sei até onde você pode ir, e ser feliz me faz sempre infeliz, lutando tanto pra nos destruir. Sou a máquina humana que anda e anda e não pensa. Vamos dar mais uma chance contra tudo, contra todos. Nossa vida está em jogo. Vamos tentar de novo. Prendemos ao amor. Confiei, foi tão falso comigo. Por tantas vezes lhe chamei de amigo. Te amava tanto e você me enganou. Não sei até onde você pode ir. E ser feliz me faz sempre feliz. Lutando tanto pra nos destruir. Você que confiei foi tão falso comigo. Por tantas vezes das Marcianas, Desamor, mais uma que nós conferimos juntos para fechar muito bem o nosso baú de hoje. Aí ouvimos o Bruno e Marrone, Apaixonado, René e Ronaldo, para acordar seu coração. Ainda tivemos o Chitãozinho e Chororó, Pode Ser para Valer. Forte abraço aqui do amigo Elbert Andrade, obrigado mais uma vez pela fiel companhia e audiência. Amanhã a gente volta com você na terça-feira em mais um Baú Sertanejo. Um abraço a todos e até lá. E vem aí mais um líder de audiência na melhor estação da cidade. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.